nada pra fazer. E eu fico pensando em você, lembrando do tempo que estávamos juntos. E eu não consigo dormir, então eu pego meu gibi e vou pro banheiro soltar um cocô. Cocô, cocô marrom, fedor. É o cocô, o cocô é meu amigo, e ele conversa comigo. Conversa comigo.